paraíso do hip hop. A união faz a força. Vem curtir o frevo com a gente. Ai, amigos do adulto da juventude, vem curtir o som. Vem curtir o som. Ai, amigos do adulto da juventude, vem curtir o som. Vem curtir o som. Exalte. Sal número 1. Exalte. Deixa de zuzuzu. Exalte. Sal número 1. Exalte. Deixa de zuzuzu. Vou te encontrar no baile. Vamos curtir o baile. Fim de semana é com você que eu vou curtir o baile. Vou te encontrar no baile. Vamos curtir o baile. Fim de semana é com você que eu vou curtir o baile. Só veja a hora e o momento de te encontrar naquele baile black que vai rolar. A baseada aqui do gueto já esquematizou. Até baú e uma van já fechou. Uma pá de estilo diferente tá envolvido. Cabelo dread, rastafari eu vi. Constou alguns que há tempos andavam sumidos. Os caras e as donas vieram pra curtir. Mas aí, muita paz e alegria. É que eu desejo para os manos da periferia. Mas aí, cola aí, vem dançar. Hoje é matinê, até pivete pode entrar. Tô ligado que você quer curtir os graves. Que bate na caixa contagiando o ambiente. Os b-boys já abriram a roda de break. O DJ toca o som e faz squash. Enquanto isso o MC manda um rap. No meio do baile, vários grafiteiros, várias quebradas veio pra curtir o frevo. E quando o DJ toca aquele som, moleque pira. Do lançamento ao flashback, tudo é festa na periferia do DF. Fim de semana, viemos pra curtir. Chega aí, chega aí. Deixa de zuzuzu, exalte. Sal número 1. Exalte. Deixa de zuzuzu. Vou te encontrar no baile. Vamos curtir o baile. Fim de semana é com você que eu vou curtir o baile. Vou te encontrar no baile. Vamos curtir o baile. Fim de semana é com você que eu vou curtir o baile. Aumenta o volume no máximo. É som de quebrada, pode vir, nego. E os moleque pirou quando o Liu me ligou. Vamos fazer aquele som secreto, a hora chegou. Se pá, então demorou, os graves já tá batendo. Eu quero ver todo mundo junto, sim, eu vou vendo. Se você é da paz, vem com nós na bagaça. Os moleque doido da quebrada que não deixa falha. Fazendo freestyle no gingadão style. Vendo o pique da night na pancada do baile. Sem tiro, sem treta, é só mano firmeza. No castelo dos guerreiros, todos são realeza. Tem uns reis e as rainhas, tem uns bobos lá fora. Pra atrasar os molequinhos que comemora a vitória. É normal, natural, o que eles querem, nós tem. Respeito e lealdade, é só moleque do bem. Sexta-feira vai rolar e eu tô lá outra vez. Pra encontrar rapaziada que não veja o mês. Então se liga no beijo, onde o maloqueiro é rei. Meu habitat natural é essa casa DJ. Ai, amigos do adulto da juventude, vem curtir o som. Deixa de zuzuzu, exalte. Sal número 1. Exalte. Deixa de zuzuzu. Vou te encontrar.